Estou recebendo aqui no estúdio a Aldeísa Marques, ela que é diretora da Associação de Pais e Amigos Excepcionais, a APAE, aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Vamos falar a respeito do Festival da Pizza que está sendo promovido ali pela APAE. Começou ontem já o festival, vai até terça-feira. Quais são as novidades, as opções aí para os ouvintes que estão nos acompanhando? Então, o nosso Festival da Pizza, que já é tradicional, começou ontem, dia 24, hoje, amanhã, 26, e na próxima segunda e terça, próxima do feriado. Nós temos esse ano mais sabores de pizza, né? Então, a gente tem frango com catupiry, calabresa, ou então a mista, que é frango com catupiry e calabresa, meio a meio. A pizza a pai, que é frango, ervilha, milho, tomate. E também pizza vegetariana, a R$ 25,00, uma pizza grande. Então, assim, além de poder degustar uma pizza saborosa, também vai estar, mais do que nunca, ajudando uma entidade, que é a APAE, que hoje atende a 517 pessoas, e que a gente promove esses eventos com a intenção de arrecadar recursos para poder manter as portas abertas da entidade. Eu queria até que você falasse um pouquinho sobre a importância, justamente, né, desse processo das pizzas, né? O que isso representa para o orçamento de vocês? O que, que a pessoa que comprar a pizza ali, né, ela vai colaborar com esse dinheiro aportado? Então, o nosso objetivo com o recurso da pizza, que o nosso objetivo esse ano é 1.500 pizzas, pois no ano passado a gente conseguiu vender 1.000, é realmente complementar a folha de pagamento de alguns funcionários que a gente tá tendo em atraso, porque os recursos que vieram não são necessários, porque a gente sabe que a gente tem esse aumento de recursos prazos muito longos. A gente tem um recurso que a gente tem desde 2006 e é o mesmo valor. E a folha de pagamento, todos os meses, fica lá R$ 7.000 negativo, e a entidade tem que dar conta disso. Então, é para isso que nós estamos, nesse momento, promovendo o Festival da Pizza, com o objetivo de complementar a folha de pagamento destes funcionários que estão trabalhando sem ter seu salário completo recebido ao final do mês. Então, para a gente, assim, é muito importante a pizza. E a gente sabe que, até pelas características, né, do trabalho que a APAE desenvolve, são funcionários especializados, capacitados, enfim. É uma mão de obra importante e que vocês dependem justamente disso, né? Com certeza. Todos os profissionais que temos atuando na entidade são extremamente capacitados, profissionais realmente que fazem um trabalho de diferença a essa pessoa com deficiência. E o que a gente sempre coloca, no mínimo a entidade tem que conseguir bancar esses funcionários. Se a gente tiver que demitir, as pessoas que estão lá vão perder também esse atendimento. Então, o que nós queremos é poder continuar primando por um atendimento realmente de qualidade às pessoas com deficiência. Então, vamos lá, né? A pizza é uma forma de colaborar com os trabalhos da APAE, R$ 25,00 a unidade. Como é que a pessoa pode fazer para encomendar, para retirar? Quais são as orientações? Se a pessoa quiser encomendar antes de retirar, só ela ligar para um dos telefones das escolas, no 3573-6229 ou no 3573-1617. Ou então ela pode ir direto a uma das unidades da APAE, aqui na Avenida Paraná, ao lado do Detran, ou ali no Jardim Itamaraty, próximo da rodoviária, que a gente tem pizzas à pronta entrega. Ou seja, não precisa reservar, já a pronta entrega, vocês deixaram um estoque ali bem suficiente já. Isso, correto. A gente já tem um estoque, já pensando nisso, que a pessoa vem e já pode levar no momento. Então, hoje, né, ainda na continuação, a ação começou ontem, tem hoje, amanhã, sexta-feira, aí sábado e domingo, claro, vocês dão uma parada. Para. Mas segunda e terça retoma isso, normalmente o Festival da Pizza. Isso, com certeza. E segunda e terça é véspera de feriado e do dia 1º de maio. Então, vamos aproveitar para comprar uma pizza, colaborar com a entidade e ainda ter alguma coisa gostosa para levar para casa. Quem, por acaso, né, pensa assim, ah, mas eu não gosto de pizza, enfim, tem outras opções também de colaborar com a APAE. Vocês têm ali o bazar permanente, como é que ele funciona? Nós temos um bazar permanente de usados, pode ser novos também, lógico, se a pessoa quiser doar, que tem, a gente tem de tudo, roupa, calçado, bijuteria, decoração para casa, mobiliário, às vezes se a pessoa precisa, a gente vai buscar, porque a gente vende isso para as nossas famílias ou para a comunidade em geral, que também gera um recurso que nos é muito bem-vindo diariamente. Fica na própria sede ali? Isso, fica aqui na sede da APAE, na Avenida Paraná. E também você me falava que no começo agora de maio, né, na segunda semana de maio, vai ser promovida uma outra atividade para arrecadação de recursos, o Dia do Pastel? Isso, no dia 7 e 8 está previsto, nós faremos o Dia do Pastel. Será cru, né, para a pessoa levar para fritar em casa, onde a gente terá 3 unidades grandes por R$10, ou então 6 unidades menores por R$10, também com o objetivo de usar para manutenção da entidade. Então, você que está nos acompanhando, quer auxiliar a APAE, olha, já falamos aqui de 3 opções, né, disponíveis. Daqui a pouquinho, inclusive, nós colocaremos, já tem no nosso site, inclusive, né, detalhes sobre o Festival da Pizza. Aldeísa Marques, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu que agradeço e, reforçando, vão até a APAE, colabore, compre uma pizza, você vai estar ajudando muito a nossa entidade.